Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Galera abençoada, estamos chegando por aqui com o programa Gospel Hits. Abra seu coração aí para Deus, abra um sorrisão aí, vamos louvar o nome do Senhor em 60 minutos. Muito prazer, eu sou o Xandelle, a partir de agora com os melhores louvores. E você é meu convidado, minha convidada especial. Um programa que é para você evangélico, para você que é católico, espírita, para você que representa aí uma denominação ou não representa nenhuma, mas vai acompanhar aí a nossa programação. Deus vai falar com você através da música a partir de agora. São vários ouvintes espalhados pelo Brasil, inclusive também no exterior. Quero convidar você aqui para curtir a nossa página no Facebook e deixar um recado por lá: www.facebook.com/RedeGospelHits. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Bom, vamos ouvir a primeira aqui do Gospel Hits, 4x1, nada é impossível. No ar, Gospel Hits. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente, crente

crer. Eu decido crer e jamais perder a minha fé. Eu vou me levantar. Vejo a mão de Deus se estender. Tudo é possível ao que crer, ao que crer. Tudo é possível ao que crer, ao que crer. Eu sei. Aleluia! Renove a tua esperança. Tudo é possível. Quando não houver solução, acredito. Ainda que tudo e todos, se tudo e todos se opõem à minha fé, eu confio. Eu decido crer e jamais perder a minha fé. Eu vou me levantar, vejo a mão de Deus se estender. Rafael Bittencourt, Tudo é Possível, lindo louvor para você aqui nas primeiras do Gospel Hits. Teve Bruna Carla, Deixa a Lágrima Rolar, Anderson Freire, Raridade, a primeira, 4x1, Nada é Impossível. Eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros, né, que são emissoras de rádio e web rádio, espalhadas pelo Brasil e também no exterior. Retransmitem aí toda semana a nossa programação, abençoando aos nossos ouvintes. Glória a Deus por isso. E se você quiser, pode participar pesquisando aí por Rede Gospel Hits no seu Facebook. Curta a nossa página e deixe um recado por lá. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Eu quero mandar um alôzão aqui pra Nega e o Gé. Eles são de Piracicaba, interior de São Paulo. Estão curtindo aí a nossa programação e recebendo a paz do Senhor. Senhor. Tudo bem com você, Samara Souza? Ela é de Caxias, no Maranhão, curtiu aí a nossa página recentemente. A Líria Gomes está curtindo o Gospel Hit, sabe aonde? Lá em Patos de Minas, Minas Gerais, onde a nossa audiência é muito grande, graças a Deus. Daqui a pouquinho eu volto trazendo muito mais alôs para você, não saia daí. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Cantai ao Senhor um novo cântico, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmos 91, verso 1. E assim a gente inicia o segundo bloco aqui do Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Muito prazer, eu sou o Xandelle. Bom, agora vamos ouvir o Marquinhos Gomes, Não Morrerei. Tem recadinho da Lilian de Araújo Teixeira, que está dizendo que ama esse programa abençoador, está super ligada no programa lá na cidade de Caxias, no Maranhão. A Toninha Rangel também deixou um recado em nosso site. Oi, meu amigo, estou sempre ouvindo e amo esta programação. A Toninha, que é de Votuporanga, São Paulo, e ouve pela rádio Votuline, né, do meu amigo Deva. O Chororó Albacete e a Janaína Ribeiro Sanches também são de Votuporanga e estão nos ouvindo e sendo abençoados em nome de Jesus. A paz, amados, obrigado pela audiência. Daqui a pouco eu volto com mais alôs, então vamos ouvir o Marquinhos Gomes, Não Morrerei. Este é o Ministério Gospel Hits. A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. E nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Oh, oh, oh, oh, oh. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste. desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Sabe o que significa aleluia? Diga louvor a quem é de direito. Só Deus é digno de aleluia. Tu és maior que a capacidade que eu tenho de te entender. Eu sou tão limitado pra explicar. Então eu canto aleluia. Tu és melhor que a alegria e a felicidade juntas, as duas juntas. Tu és melhor que bênçãos, és melhor que ser. Que ter és melhor. Por isso eu largo tudo pra servir. Servir cantando aleluia. Capacidade que eu tenho de te entender. Eu sou tão limitado pra explicar. Então eu canto aleluia. Tu és melhor que a alegria e a felicidade juntas. Tu és melhor que bênçãos, és melhor que ser e que ter és melhor. Por isso eu largo tudo pra servir cantando. Pode ouvir isso. Aleluia. se Ele é digno de aleluia. Joga suas mãos acima da sua cabeça e aplaude o nome de Jesus. Só Ele, só Ele. Gospel Hits. Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Novidade começa aqui. pode dar um brado de louvor ao Senhor. Fala comigo, palavra de Deus. Fala comigo. Fala comigo, palavra de Deus. Fala comigo. Eu viverei, viverei quando falar comigo. Oh, eu viverei, viverei quando falar comigo. Pega suas mãos, diga desperta, desperta, desperta a minha alma. Ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida, por ti somente. Desperta-me. Pega suas mãos e clame. Demais estar na sua companhia aqui no Gospel Hits e os melhores louvores, 60 minutos aí na sua companhia e você sendo abençoado em nome de Jesus. Curtimos André Valadão, Desperta, teve Aline Barros, Casa do Pai, Thales Roberto, Aleluia, e a primeira deste bloco com Marquinhos Gomes, Não Morrerei. E você aí do outro lado pode curtir aqui, né? Pode mandar o seu alô na programação do Gospel Hits. Basta acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/redegospelhits, e o nosso site redegospelhits.com.br. Eu quero mandar alôzão aqui pra galera que tá curtindo a nossa programação e que curtiu a nossa página recentemente. Alô Sueli Oliveira, ela é de Itu, interior de São Paulo, recebendo o nosso carinho. Recebendo o nosso carinho também a Hilda Fernandes, de Itaquaquecetuba. Tudo bem, Hilda? Paz do Senhor, Deus te abençoe, tá bom, irmã? A Daniela, claro, que é de Piracicaba. Também a Silvana Longo Camilo, é lá de Pira também, né? Piracicaba, que fica no interior de São Paulo. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. E já estamos retornando aqui com o Gospel Hits na sua rádio ligada em Deus. Muito prazer, eu sou o Xandelle. Deus abençoe a sua vida, você que me ouve aí na sua casa, né, no seu trabalho, você que ouve pelo carro, você que ouve também pela internet. Graças a Deus, são muitos ouvintes no Brasil e fora do Brasil. O Gospel Hits, que tem 6 anos de ministério, um programa que é distribuído gratuitamente para as emissoras de rádio e web rádio interessadas, né? A cada semana vem pintando muito mais por aí, que o Senhor possa mandar mais. Estamos fazendo a obra do Senhor, respeitando aí a vontade do Pai. E pode ter certeza, em cada louvor tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero agradecer aqui a audiência do Ronaldo Oliveira, que foi lá em nosso Facebook e deixou um recado dizendo o seguinte: bom dia, estamos na audiência. Manda um alô para Nação Terena, Aldeia Moreira, em Miranda, no Mato Grosso do Sul, Pantanal. Abraços à equipe Gospel Hits. Que bênção! bênção, hein? Estamos chegando longe. Deus abençoe a todos aí, lá da Aldeia Moreira Miranda, no Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal. Alô, Ronaldo Oliveira, obrigado pela audiência. E vai lá, né? Faz uma propaganda do Gospel Hits para que todo mundo possa curtir aí e receber as bênçãos de Deus. Agradecendo também a audiência da Daniela, claro, né? Deixou um recadinho desejando a paz e dizendo que é de Piracicaba. Daniela, obrigado, viu? A Ruth, claro, também é de Piracicaba, né, Ruth? Deus abençoe a você e toda a sua família. E falando em Piracicaba, também aqui a audiência da Yasmin Pachuque. Ela é de Pira, recebendo o nosso carinho mais que especial. O Jonathan Soares é de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Tá curtindo aí, né, Jonathan? E agradecendo a audiência do Ananias da Silva Soares, de Ji, Paraná. Olha só que bênção, né? Ji, Paraná fica no estado de Rondônia, tem uma população de mais ou menos 116 mil habitantes. Que legal, hein? Deus abençoe mesmo a cada ouvinte. E eu gostaria tanto de poder lembrar de cada um que participa, mas são tantos que não dá tempo, né? Vamos com mais louvores. Agora tem a nova do PG e a participação da Radassa Mazarão, Nada Serei. E eu deixo aqui um versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E você, crê? Vamos ouvir PG. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. O que adianta falar a língua dos anjos se não tiver amor? Nada serei. Nada serei. Prefiro amar o que amas e abraçar tudo aquilo que é teu, renunciar ao pecado e ser todo teu, só teu. Eu quero olhar com os teus olhos, Senhor, pra enxergar o carente de amor, pra aqueles que necessitam de salvação. Eu vou. O que adianta eu falar a língua dos anjos se eu não tiver amor? Nada serei, nada serei. O que adianta? Gospel Hits, só as melhores. Sei que estão por vir, e por mais que inimigo fazer o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. E que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que inimigo tente me parar, vou avançar e vencer. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Vai acontecer, meu Deus está vindo, eu sei. Vai acontecer, as portas vão se abrir, eu sei. Vai acontecer, meu milagre vai chegar. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel, é fiel. Gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Eu sei, não falhará. É fiel, Deus é fiel. Mais um lindo louvor para você aqui no Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Antes teve Rose Nascimento, Depender de Deus. E assim finalizamos, que pena, finalizamos aqui a parte musical do Gospel Hits, mas voltamos, né, em breve com muito mais para você que sempre nos acompanha aqui na sua rádio. São 235 emissoras de rádio e web rádio. Que Deus mande mais. E durante a semana, em qualquer dia, em qualquer horário, você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/redegospelhits. Deixa um recadinho por lá. O nosso site é www.redegospelhits.com.br. E agora vamos com uma linda mensagem bíblica para o nosso coração. Ouça aí. A mensagem bíblica. Muito bem, a mensagem para o seu coração. A mensagem bíblica de hoje tem como tema: a salvação é de graça e não barata. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha, muitos pensam que a salvação precisa ser comprada. Você já ouviu isso? Alguém querendo fazer alguma coisa para receber a graça de Deus? Há quem pense que precisamos merecer a salvação. Muitos acreditam que precisamos fazer obras, penitência, sacrifícios para chegarmos até Deus. àqueles que acreditam que, para entrar no céu, precisamos passar por muitos ritos sagrados. Há muitas vozes e muitos caminhos, mas há caminhos que ao homem parecem direito, não é mesmo? Mas, ao final, são caminhos de morte, caminhos de perdição. Amados, a salvação não pode ser comprada e nem é merecida. A salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Ele olhou para mim, olhou para você e achou que deveria nos dar essa graça. É uma dádiva gratuita. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tanto é verdade que Deus olhou para nós e viu que não havia um justo sequer para morrer pelo pecado de todos. E para isso, teve que enviar o seu próprio filho, o único merecedor da admiração de Deus. A salvação, querido, não é barata. É muito cara, pois custou muito para Deus. Custou a vida do seu próprio filho, do unigênito de Deus. Isso mesmo, Jesus morreu em seu lugar, morreu em meu lugar, para dar a você e a mim a vida eterna. Agora, você pode receber essa vida de graça. Basta confiar em Jesus. Não é preciso nenhum sacrifício, nenhuma penitência, nenhuma libação. O Cordeiro já morreu em nosso lugar. Graças a Deus. A oração que fica é: Pai, um alto preço foi pago para que fosse liberto do pecado, para que eu fosse liberto do pecado. A minha liberdade foi conquistada pela vida, pela morte e pela ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, louvado sejas por tão grande amor, Pai, em nome de Jesus.